Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma transmissão da Neo Rock Zone nesta quinta-feira, dia 22 de junho. São 8 horas da noite em ponto e vamos tocar rock para vocês, tá certo? Antes eu queria passar um recado. Desde a metade dessa semana, os nossos programas passados já estão disponíveis para serem ouvidos e para serem baixados no seu computador, caso você queira ouvir mais tarde. Basta você acessar www.archive.org e aí na barrinha de busca você coloca lá Neo Rock espaço Zone e aí você vai ver nossos programas lá por data. Não tem todos, mas tem quase todos. E aí você pode ouvir, baixar, ouvir quando você quiser, curtir. Tá certo? Então vamos ouvir música, que a gente tá aqui pra isso, certo? Então, a primeira banda de hoje é uma banda inglesa de Birmingham, formada em 68. O line-up original durou até 79. E é nessa formação que a gente tá interessado hoje. Um dos maiores vocalistas de heavy metal e hard rock entrou pra banda logo depois e escreveu a letra dessa música sensacional que foi lançada em 1980. Então a gente vai ouvir hoje Black Sabbath com Dio nos vocais com Heaven and Hell. Thank you. Espetacular, uma voz inesquecível saindo de um cara de 1,63m de altura. Essa é pra nunca mais. Grande vocal, grande vocal. Agora a gente vai pra uma banda australiana de 84, fundada por Mark Cole Callaghan, nos vocais e guitarra, também por Chris Bailey no baixo e Graham Buzz Bidstrup na bateria. Logo depois, Geoffrey Stapleton entrou para tocar teclados, guitarras e vocais. Eles têm 4 álbuns de estúdio e 3 compilações. Seu álbum mais famoso ainda é o primeiro de 85, que é intitulado com o nome da banda. E esse é um pedido lá do nosso brother Birigui, que mora na terra dos cangurus. A gente vai ouvir então Ganga Jung com Sounds of Then, This is Australia. The sounds of them and people talking, scenes recalled by minute movement and songs that fall from a backing tape, a certain texture, that certain smell, the lying sweat of familiar sheets in brief and neat, your own finance beds in a room of silent hearty fits, a certain texture, that certain smell brings home the heavy day, brings home the nighttime swell. Out on the patio we sit, and the humidity we breathe. We watch the lightning crack over cane fields and laugh and think, this is Australia. The block is awkward, it faces west, long diagonals and sloping too. And in the distance, through the heat haze, in convoys of silence, the cattle graze. A certain texture, that certain beat, brings forth the nighttime heat. Ow! Out on the patio we sit, and the humidity we breathe. We watch the lightning crack over cane fields, laugh and think that this is Australia. This is Australia. Out on the patio we sit, This is Australia. This is Australia. This is Australia. Check it out. Zone, your online radio station. Aí tivemos Ganga Jang com Sounds of Them, This is Australia. Um som legal, né? Australiano, banda muito legal. Pedido aí do nosso amigo Birigui, que tá ouvindo a gente lá. Valeu, Birigui, direto da Austrália. Esse cara que a gente vai ouvir agora é um americano de Indiana. Ele é um Hall of Famer do rock desde 2007. E de 74 até 85 e depois de 2006 até os dias de hoje, ele é o vocalista do Van Halen. Mas hoje a gente vai ouvir uma do trabalho solo dele, do álbum Skyscraper de 88, Just Like Paradise, David Lee Roth. Some folks say easy come is easy. Diamond Dave, Dave Lee Roth, aqui na Neo Rock Zone com Just Like Paradise. É isso aí. E eu queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entre lá, mande o seu pedido de música, seu palpite, sua reclamação, seu elogio, tudo que você tiver a fim de falar, fale com a gente através das redes sociais, tá certo? Nessa segunda-feira, dia 19, foi aniversário do meu grande amigo Gugu. E amanhã, dia 23, aniversário do Fábio Martins, dois colegas meus que a gente anda de moto junto aí, então parabéns pra vocês ao vivo aqui, tá certo? E agora a gente vai ouvir um americano nascido em 1932 e considerado um dos músicos mais influentes do século XX. Apesar da maior parte do seu trabalho ter sido country music, ele tem passagens marcantes pelo rock, pelo blues, pelo folk e o gospel. Esse cruzamento de gêneros lhe deu a rara honra de figurar no hall da fama do country, do rock e do gospel. Infelizmente nos deixou em 2003 aos 71 anos. E é claro que a gente vai ouvir a sua fase do rock. Rockabilly Blues com Johnny Cash. I took a tour to Texas, and from Waco I called you. But day by day, no answer, and the big blue bonnet blew. I'm singing and they're dancing, but I'm feeling big deep bad. I'm Sweetwater Pete, and I'm Texas City sad. The rhythm keeps me living, but have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blues. To keep on singing when you're lonesome to the bone. 10,000 happy people, but I'm San Antonio alone. One night stands and the man demands that I get up and go. I'm Odessa desperate and San Angelo low. The rhythm keeps me living, but have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blues. It's the same old tune and tempo about the loving I ain't had. I'm getting Beaumont bitter and Amarillo mad. Giving up on calling you, cause you're evading me. I'm coming home, and if you're gone, I'm gonna be Tennessee free. The rhythm keeps me living, and have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blues. Neo Rock Zone, your online radio station. Som rockabilly clássico de Johnny Cash aqui na Neo Rock Zone. Grande som. E agora a gente vai ouvir um multi-instrumentista nascido em 64. Ele é de Manhattan, Nova York. E ele incorpora elementos de rock, blues, soul, rhythm and blues, funk, jazz, reggae, hard rock, pop e folk nas suas músicas. É um cara muito eclético. Um dos poucos artistas que toca todos os instrumentos quando grava os seus álbuns em estúdio. Então a gente vai ouvir Lenny Kravitz com Again. Again, é um grande som, eu curto bastante a sonoridade do Lenny Kravitz, toca uma guitarra muito legal. Ele tinha na banda dele a Cindy Blackman como baterista, esposa do Santana, hoje não é mais, mas fazia um grande som. Nessa fase do Again, ela tocava na banda dele, certo? Agora a gente vai ouvir uma banda americana que carrega o nome do seu estado. Já produziram 8 álbuns com um disco de ouro, 3 álbuns multiplatina, 1 álbum ao vivo que levou platina e 1 single que já vendeu mais de 1 milhão de cópias. A música é de 76, do álbum Left Overture, e hoje ela é muito conhecida pelos jovens por causa de uma série de TV. Então a gente vai ouvir aí com Kansas, Carry On Wayward Son. Carry on my wayward son.

típico de Kansas, Carry On Wayward Son. A série que eu falei no começo, quando eu estava apresentando a banda, é a Supernatural. Sempre essa música toca no encerramento das temporadas. Então tá aí, Kansas pra vocês. Agora a gente vai ouvir uma banda americana fundada em 74 pela vocalista Debbie Harry e pelo guitarrista Chris Stein. Eles foram pioneiros no New Wave americano e na cena punk da metade dos anos 70. Eles se separaram em 82 após o lançamento do seu sexto álbum de estúdio. A Debbie Harry continuou na sua carreira solo, mas após tirar alguns anos para cuidar do Chris Stein, que ele foi diagnosticado com uma rara doença autoimune de pele. Eles voltaram em 97 e estão nativos até hoje. Fazem parte do Hall da Fama do Rock desde 2006. Então a gente vai ouvir agora Blondie com One Way or Another. Aí, tivemos Blondie com One Way or Another. Essa música também faz parte da trilha sonora do filme Coyote Ugly, para quem lembra aquele filme com as garotas dançando em cima do bar. É um filme razoável, mas com uma trilha sonora muito boa, com bastante rock. E agora a gente vai ouvir uma banda de heavy metal, outra banda de Birmingham, na Inglaterra. Formada em 69, é frequentemente ranqueada como uma das maiores do heavy metal. trocaram muitas vezes de baterista durante a sua história. Eles têm 17 álbuns de estúdio, sendo que British Steel, de 1980, foi citado pelo jornal The Guardian como o álbum que define o heavy metal. A gente vai ouvir então com Judas Priest, You Got Another Thing Coming. I'm taking flight, I said I Aí, Judas Priest, You Got Another Thing Coming. Grande som, essa banda de heavy metal muito boa e marcou aí a época de muita gente nos anos 80, né? E agora, ainda indo para os anos 80 novamente, a gente vai para uma banda de new wave inglesa, formada exatamente em 1980 pelos irmãos Mike e Harris Core. Eles são donos de 5 álbuns de estúdio, mas o primeiro foi seu maior sucesso até hoje. E a banda continua nativa. A gente vai com um símbolo dos anos 80. A Flock of Seagulls, I Ran. Flock of Seagulls, I Ran. Esse som tem muita cara dos anos 80, muito demais. Isso aí, agora a gente vai com uma banda americana formada em 82 e a gente já ouviu esse cara cantando hoje pra gente. Ele formou essa banda após deixar o Black Sabbath. Seu baterista era Vinnie Appice, também ex-Black Sabbath. Teve guitarristas de nome como Doug Aldrich, que é ex-Whitesnake, Vivian Campbell, que hoje toca no Def Leppard, e Warren DeMartini, que hoje toca no Rat. Então a gente vai com Dio, Holy Diver. We'll be right back. Mel Rockson, your online radio station. Ronnie James Dio é tão bom que dá pra ouvir várias vezes por dia, não é mesmo? É, o cara cantava demais, foi uma perda irreparável pro rock, a sua morte. Agora a gente vai ouvir uma banda canadense formada no final de 67 em Toronto, pelo vocalista John Kay, tecladista Gordy McJohn e o baterista Jerry Edmonton. Eles venderam mais de 25 milhões de cópias de seus 9 álbuns de estúdio. Curiosamente, o seu maior sucesso não foi escrito por nenhum membro da banda, e é ela mesmo que a gente vai ouvir hoje, com Steppenwolf Born to be Wild. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and guns and explode into space. I like smoking lightning. Every racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Wolf Born to be Wild, grande som na Neo Rock Zone. São 8h58, a gente tem mais duas músicas pra vocês aí hoje, tá certo? Pra não passar muito do horário. E agora a gente vai com um americano do Texas, nascido em 1936. Ele tinha o apelido The Big O. Ele era muito conhecido pela sua voz, pelas suas músicas com estruturas muito complexas e baladas emocionais. Muitos críticos até o descreviam como um músico de ópera. Ele também tinha o apelido de O Caruso do Rock. Ele nos deixou em 88. A gente vai ouvir então, quase para fechar a noite de hoje, Roy Orbison, You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Got it, quase para fechando a nossa noite hoje da Neo Rock Zone. Mas para fechar mesmo a noite, a gente vai com uma banda inglesa que tem uma história muito curiosa. Uma banda inglesa formada em 69 com raízes de rhythm and blues, e eles foram muito populares na era glam rock do início dos anos 70. O David Bowie era um grande fã dessa banda, e quando soube que eles iriam se separar após um álbum que não vendeu bem e uma turnê inglesa que teve de ser cancelada, ele ofereceu uma música para eles chamada Suffragette City, que era do álbum Ziggy Stardust, que ainda ia ser lançado. Eles não quiseram. Após um breve período, o Bowie ofereceu uma outra música para eles, que é a que a gente vai ouvir hoje. E além de ter se tornado o maior sucesso da banda, eles continuaram juntos até 1980. Então a gente vai ouvir, para fechar a noite de hoje, Mott the Hoople com All the Young Dudes. In the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the start from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need again, I'm a dude now. like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Or is it in my head? I'm a blue man. All the young dudes. Hey, dudes. Carry the news. Where are yous? Boogaloo dudes. Stand up. Carry the news. All the young dudes. I wanna hear ya. Carry the news. I wanna see. Aí tivemos Mott the Hoople com All the Young Dudes para fechar a noite de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ouviu mais uma vez. Acompanhem sempre a rádio, é um prazer fazer isso para vocês. E até a semana que vem. Valeu, pessoal, um abraço. Now Rock Zone, your online radio station.